rede internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Pop Hits. Party Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Close my eyes and I can see a better day. Number 3. Bobby Hits. Number 2. Don't have a home. But I know there's sunshine behind that rain. I know there's good times behind that pain. Hey, can you tell me how I can make a change? I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray. Stop.

trust that you are the night has got me love strong. I won't stop until the sun is up, oh yeah. My heart is a dancer, beating like a disco drum. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the best stations. Com as melhores rádios em rede pros melhores ouvintes. Rolou aí mais uma edição do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. O primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna e David Guetta, Who's That Chick? Número 2, One Republic, Good Life. Na terceira colocação, Kesha, Blau. Número 4, Justin Bieber, Pray. E o quinto som mais votado na tarde, With My Hair, som de Willow Smith. Daqui a pouco à noite, tudo pode estar diferente. E é você que manda por aqui, baby. Clique no nosso portal e aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. Pop Hits não acabou, não. Agora tem pedido de ouvinte. Pop Hits do ouvinte. No portal da Target, você clica em peça o seu som e indica pra gente o que você está afim de ouvir. Como fez o Thiago Andrei Ramos, de Porto Seguro, na Bahia. Sensacional. Thiagão, seu pedido rola agora aqui. Ele está afim de ouvir Capital Inicial, Fogo. Fechando Pop Hits da tarde. À noite, estou de volta, baby. Até já. Você é tão articulado, quando fala não pede atenção. O poder de dominar é tentador. Eu já não sinto nada, sou doutor. Calor do fogo é tão certo quanto calor do fogo. Eu já não tenho escolha e participo do seu jogo. Participo.